tema de hoje é nossas responsabilidades. E a gente acha que a gente tem responsabilidade só depois que a gente cresce, né? Na verdade, a gente assume algumas responsabilidades na fase adulta maiores. Se nós pudéssemos sair do planeta e olhar o nosso planeta de longe, a gente não conseguiria ver nenhum de nós. De tão longe que a gente estaria, a gente não conseguiria se ver. Isso mostra o quanto a gente é pequeno, materialmente falando. É como se a gente comparasse com as formigas, né? Formiga tem um monte por aí. Se juntam e através dessa união delas, através dessa vontade que elas trazem dentro delas, elas executam coisas grandes. A diferença das formigas para nós também é grande, né? Porque nós agimos por vontade própria e nós nos responsabilizamos por aquilo tudo que nós fazemos, diferentemente delas. Nos foi dito que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós falamos e por aquilo que nós pensamos. E quando a gente é pequeno, a gente vai lembrar, quem tem irmão, vai lembrar mais ainda. Quando a gente fazia alguma coisa de errada, o irmão da gente ia lá e falava para a mãe da gente, nos denunciava. Aí, aquela ação que a gente tinha cometido, a gente já conhecia a reação dela bem rápido. Então a gente, de alguma forma, a gente acabava se responsabilizando por aquilo. A gente aprendeu, através disso, a ter outras reações. Uma delas é que a gente entendeu e sabe que não tem que fazer mais aquilo. Foi errado. Mas em outras situações, em outras oportunidades, a gente não aprendeu essa lição. A gente aprendeu, de repente, a continuar fazendo. Só que a gente, então, oculta, a gente mente, a gente nega, a gente põe a culpa em outra pessoa, ou até a gente tenta se desculpar, dizendo que não tinha intenção, não queria, enfim. Esse exemplo, ele se repete ao longo da nossa vida em outras situações. O exemplo da criança, ele se repete em várias outras situações da nossa vida. Parece que às vezes a gente cresceu em tamanho, mas não adquiriu a responsabilidade. A gente não assume os próprios atos. Porque muitos erros que a gente comete, a gente simplesmente está repetindo eles. Então a gente ainda não entendeu as reações provocadas por eles. E as nossas atitudes, elas são fácil da gente perceber, porque normalmente envolve os outros. Tudo que a gente faz repercute. Às vezes a gente pensa na gente quando a gente faz, a gente não pensa no que vai gerar para outra pessoa. E os retornos são os mais variados, desde brigas até separações, falando até em amizades, né? A segunda questão são as palavras. Então, somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Hoje tem um retorno, hoje, atualmente, um retorno muito rápido. Que é um celularzinho aquele, né? Que a gente se posiciona sobre várias coisas. A gente bota a nossa opinião, expressa a nossa vontade sobre vários assuntos para pessoas que a gente nem conhece. E a gente recebe um retorno bastante rápido sobre isso. Outro dia uma pessoa me falou, eu postei não sei o que lá numa rede social e uma pessoa que eu não conheço, ela me atacou, ela falou contrário àquilo que eu coloquei. Enfim, botou uma opinião diferente da minha. E estava muito bravo por causa disso. É um exemplo, né, de uma reação muito rápida sobre aquilo que a gente... Quando a gente se posiciona nisso aí, a gente quer soltar, a gente quer falar. A gente quer botar a nossa verdade para fora. Daí deu choque. Aí tem a responsabilidade por aquilo que eu escrevi, por aquilo que eu falei, seja ele escrito. Então está muito rápido, né? Uma vez era um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais lento. Hoje está rápido. E a questão do pensamento. A gente pensa que pensar não dá nada. Então, a gente mostra uma estrutura e acredita que aquilo ali é o que está passando. Aquilo que eu penso, ninguém sabe o que, que eu estou pensando. É isso que a gente acha. Os meus pensamentos estão guardados dentro de mim, estão a salvo. Eu posso pensar o que eu quiser de qualquer pessoa. É o que eu acho. Então, muitas vezes a gente se relaciona com alguém, um conhecido, e a gente está pensando mal dessa pessoa, mas está sorrindo para ela. Está sendo irônico, está sendo falso. Está mostrando uma coisa que a gente não está sentindo. Aparentemente, beleza. Ela não está percebendo. Mas a gente percebe, todo mundo percebe. Em algum grau a gente percebe isso. Porque o pensamento, ele é energia. Então, a gente está contagiando um ao outro, está se autocontagiando, está pegando, está transmitindo. E pior do que isso, o pensamento é a origem daquilo que nós verbalizamos, daquilo que nós fazemos. Então a gente acha que a gente pode continuar pensando qualquer bobagem, vamos dizer assim, que não tem problema. Na verdade, a gente está se autoalimentando dessa mesma coisa. O pensamento, todos nós temos pensamentos negativos. A questão é, o quanto nós alimentamos esse pensamento negativo? Quanto nós damos volume para ele? Porque no momento em que algo negativo surge na minha mente, eu tenho no mínimo duas opções, né? Eu posso dar vazão a ele, concretizar ele através, de novo, das palavras ou dos atos, fazer, dar vazão a ele, ou eu posso frear, né? Aí entra nosso senso moral, né? Por que que eu estou pensando isso? Principalmente se for de alguém. Por que eu estou pensando nisso daquela pessoa? Eu tenho que ser um pouco mais cristão, né, já que eu me considero isso, de observar que aquela pessoa, assim como eu, ela erra. Porque a gente gosta de massacrar o erro dos outros. Então a gente aproveita isso para tentar se tornar um pouquinho melhor, né? É uma ilusão. A gente não se torna. O momento que eu começo a controlar esses pensamentos e a impedir que eles tomem uma forma, eu estou me trabalhando, eu estou me desenvolvendo. A gente já faz isso com um monte de coisa, né? Tem quantas coisas a gente já não faz mais, daqueles erros que eu disse que a gente repete. Vários, né? Vários. A gente está na caminhada, mas a gente ainda tem que trabalhar muitos outros, né? Que a gente ainda gosta. Então, as pequenas coisas que a gente acha que são pequenas, mas que são como raízes, né, dentro de nós, elas estão ainda bem fundas. Estão sugando, talvez, o nosso melhor para demonstrar algo que não é o melhor. Sugando a nossa energia positiva para manifestar coisas negativas. O pensamento, ele é sutil. Quando a gente percebe, a gente escapa daquilo que a gente estava pensando e está pensando em uma outra coisa. Ou ele começa a se desenrolar muito rapidamente, quando a gente vê, ele está lá na frente. Até quando a gente vai rezar acontece isso, né? A gente está rezando, não está muito concentrado, quando a gente está pensando no que a gente vai fazer amanhã, e aí está rezando só com a boca. Faltou a concentração, faltou a mente colocada naquele momento. Então, parece difícil? Pode ser, mas é um exercício. Tudo é exercício. Exercício físico para fazer alguma coisa, exercício prático naquilo que a gente quer aprender a fazer ou quer se tornar bom em alguma coisa prática, exercício mental para aprender a ter um controle sobre nós. E mais do que ter um controle, para direcionar aonde que a gente quer chegar. Porque às vezes a gente tem os resultados daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, e a gente acha ruim, a gente acha que é injusto, a gente não percebe que é um resultado, que é uma emanação. Eu sempre digo, né, que quando a gente entra num lugar e a gente se sente meio mal, assim, a gente diz, bah, a energia estava pesada. Todo mundo diz isso, todo mundo sente isso. Como é que a gente percebe isso? A gente percebe. Então existe uma cadeia, um desenvolvimento que nos leva a isso. E as ondas mentais fortíssimas, as influências que a gente recebe e que a gente passa através dessas ondas, dos nossos gostos, das nossas semelhanças, os nossos vínculos com algumas pessoas e não com outras. Por que será? Será que está bom? Não está bom? O que que a gente faz para melhorar? Ou o que que a gente faz para manter? Está tudo na nossa mão. O nosso destino a gente vai fazendo a cada instante, através de cada uma dessas emanações mentais, verbais e através das coisas práticas, das atitudes que a gente tem. A gente vai criando a cada momento. Então, esse é o recado para hoje.